Bem, vamos então começar a nossa aula de hoje, em que nós vamos falar sobre um ensaio, um texto do Cláudio Magris. Mas antes disso, como eu prometi a vocês, vamos falar um pouco sobre o trabalho de conclusão, né, de curso. Isso é uma coisa muito importante. Bem, amanhã estas informações que eu vou passar aqui agora, né, só um instante que está tudo certo, está ótimo. Muito bem. Essas informações que eu vou passar agora para vocês, amanhã elas estarão disponíveis na página do curso, no site do SEDES, certo? Então não se preocupem, tudo isso que eu vou falar agora, amanhã estará disponível o arquivo para vocês lerem, né? Bom, primeira coisa importante sobre o trabalho de conclusão do curso, né? O tema do trabalho, claro, né? Bem, para o tema do trabalho eu escolhi uma frase, uma citação da obra A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. É um trecho que está na parte 4 do Prólogo para Franceses. Bom, a frase é a seguinte: romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a descer e plagiar o orangotango. Certo? Então, romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a descer e plagiar o orangotango. Então, este é o tema do nosso trabalho. Claro, vocês podem concordar ou discordar do Ortega. Com relação ao tamanho do texto, o texto não pode ultrapassar as 1.500 palavras. Pode ter menos palavras, não mais. Bom, a data limite. Os textos serão recebidos até o dia 31 de dezembro deste ano, claro, não de 2014. 31 de dezembro de 2013. E, é claro, os textos devem ser necessariamente ensaios. Se vocês mandarem um conto ou uma crônica, eu não vou ler, certo? Bom, o trabalho deve ser enviado no formato Word, para o e-mail livros@sedet.com.br. livros@sedet.com.br. Por quê? Porque os funcionários do SEDET vão fazer o quê? Vão verificar se de fato o e-mail correspondente à pessoa inscrita, né, é exatamente aquele que está enviando o trabalho. Por quê? Porque nós só vamos aceitar um texto por inscrição. Certo? Uma observação: as pessoas que se inscreverem no curso, começarem a fazer o curso, né, depois do dia 31 de dezembro de 2013, o que acontece com elas? Isso pode acontecer. Por quê? Porque o curso fica gravado no SEDET à disposição de futuros alunos, de outras pessoas que queiram cursar, né, queiram assistir às aulas sem ser ao vivo. Então, as pessoas que começarem a fazer o curso Depois do dia 31 de dezembro, podem escrever o texto também. Né? Mas precisam fazer o quê? Precisam entrar em contato com o SEDEX, com o pessoal do SEDEX, e acertar com eles, então, a data do envio do trabalho. Tá certo? Bom, como é feita a correção? Os alunos que fizeram já um curso anterior, o Prática de Leitura e Formação de Estilo, sabem. Eu faço os comentários no próprio arquivo Word, né? E devolvo o arquivo para o autor, para o aluno, com os meus comentários. Certo? Então, essas são as observações em relação ao nosso trabalho de conclusão de curso. Né? Relembrando, então, o tema é romper a continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar a descer e plagiar o orangotango. Certo? Muito bem. Vamos, então, para a nossa aula de hoje. Né? Bem, eu não sei se alguns de vocês aqui já leram, né, ou não, o Cláudio Magris. Né? Mas o Cláudio Magris é um escritor italiano contemporâneo, né? Um escritor famoso, ganhou inúmeros prêmios literários, né? Inúmeros prêmios literários. É um dos intelectuais mais respeitáveis, pelo menos da Europa hoje, né? E é um germanista, que é um profundo conhecedor também da literatura da Europa Central. Né? E tem vários estudos literários, inclusive um famoso sobre o Josef Trott, sobre o qual nós falamos na semana passada, pelo tema da nossa aula. Então, ele tem um estudo importante sobre o Josef Roth, né? Também escreveu sobre o Robert Musil, sobre o Henrik Ibsen e vários outros autores, né? Também é um dramaturgo, né? E faz estes relatos de alguma forma semelhantes a este que nós vamos analisar hoje, ao relato que nós selecionamos para hoje. Relatos em que ele mescla diferentes gêneros. Né? Ele mescla ficção, ensaio, literatura de viagens. Né? Ele tem um livro belíssimo chamado Danúbio, em que ele então percorre o rio Danúbio e vai fazendo todo um ensaio histórico maravilhoso sobre a história europeia. Né? E tem este livro também, do qual nós retiramos o texto de hoje, que é o Microcosmos. Né? Esses dois textos, estes dois livros, estão traduzidos aqui no Brasil, né? Traduzidos, vocês podem encontrar com facilidade. Né? Bom, mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos falar um pouco sobre o título da nossa aula. Né? A prosa poética como locus amoenus. Né? Bom, locus amoenus é uma expressão latina que significa lugar ameno. Uma tradução literal. Né? Numa tradução mais livre, poderia ser lugar idílico, né? Por exemplo. É um termo literário que se refere, portanto, a um lugar idealizado, né? Um lugar pleno de segurança, pleno de conforto. Né? E é tratado na literatura como um terreno, como um lugar real ou fictício, né, que remete Então há uma experiência de alguma forma paradisíaca, né? Um lugar então apartado da confusão, do ruído, né? da confusão mundana, né? do burburinho, né? Mas na verdade o locus amoenus, quer dizer, ele foi usado e é usado na literatura de uma maneira tão frequente, que ele se tornou o que nós chamamos de topos, né? Ou seja, traduzindo do grego, um tópico. Quer dizer, o que é um tópico? É uma fórmula de expressão, né? Uma fórmula de expressão que se repete ao longo da história da literatura, né? em diferentes autores. Dizendo de uma maneira mais vulgar, né? Um topos ou um tópico é um lugar comum, né? é um clichê. Claro que há formas e formas de você utilizar um lugar comum, né? Você pode utilizar um lugar comum, tornando esse lugar comum ainda mais banal. Mas você pode utilizar um lugar comum dando a ele uma nova aparência, né? Uma nova roupagem, uma nova função dentro do seu escrito. Né? Há formas e formas de você utilizar o clichê, né? O lugar comum. Então, o locus amoenus é isto, quer dizer, é este tópico, né? Como se fosse então um tema que que surge sempre na história da literatura, desde a antiguidade. Né? Mas o nosso objetivo aqui hoje não é fazer um histórico, uma análise desse tópico, né? Desse tópico. Nosso objetivo aqui é apenas mostrar como Magris utiliza este recurso. Né? E é muito interessante porque ele não só utiliza este clichê, né? Esta imagem, este tópico, né? como um topos, como um tema da sua escrita, né? Mas ele transforma a sua própria escrita, né, o seu próprio ensaio, num locus amoenus, num espaço de idealização e sonho. Ele nem só então vai tratar de um lugar idílico, né, de um local que simboliza, que representa o locus amoenus. Aqueles que leram o ensaio sabem que ele vai falar de um jardim na cidade de Trieste. Né? Quer dizer, ele não só então fala sobre um locus amoenus, descreve, conta sobre este jardim como um lugar de sonho, como um lugar especial, né, onírico, como transforma, por meio da linguagem, o próprio ensaio num locus amoenus, né? Num lugar aprazível, num lugar de sonho. Né? E é isso então que nós vamos ver, como ele trabalha isso, né? Como ele trabalha essas questões. Bem, quando vocês lerem o texto, ou para aqueles que já leram, né? Ele nos introduz no jardim já na primeira linha, né, de imediato. E é um jardim de início algo perturbador. Né, é um jardim no qual à noite, por causa das árvores, conjunto de árvores, dá a impressão de que ali à noite se antecipa, né, de forma estranha. Então, o ensaio começa com essa relativa sensação de estranhamento. Bom, o Magnus é um autor extremamente atento aos detalhes e ele então consegue, é uma coisa que acontece no transcorrer de todo o texto, ele consegue criar imagens absolutamente inesperadas. Né? Quer dizer, logo no início do ensaio, por exemplo, as marcas deixadas pelas fezes dos pombos, né, numa estátua que ele descreve, né, ou num busto, né, num monumento dedicado a Domenico Rossetti. Então, as fezes das pombas ali, as marcas deixadas pelas fezes das pombas se transformam em lágrimas. Ele também consegue utilizar, ele não usa muito esse artifício, né? Mas usa com alguma frequência também uma certa ironia, né? De um certo humor, né? Também logo no início, vocês prestarem atenção, ele faz uma comparação muito curiosa, né? Muito jocosa entre a parte posterior do monumento dedicado a Rossetti, né, e as mulheres, né. Então, também tem esta questão de um leve humor, né. E também tem a habilidade de passar rapidamente de um detalhe para outro. Também logo no início, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele passa, por exemplo, da estátua do Rossetti para um grafite que está ali no jardim. Mas uma coisa importante também a notar é que ele não está disposto a apenas idealizar o jardim. Ele não está disposto a idealizar o seu locus amoris. Vocês também verão que, por exemplo, quando ele fala sobre o lago do jardim, né? Um lago para onde está caminhando um menino carregando um aquário, né? Um vidro com um peixinho de estimação que aparentemente está doente, né? Vocês perceberão que ele trata o lago como que de fato o lago é, um charco, né? Um lugar cheio de lodo. Mas vamos ler, né, alguns trechos do ensaio para nós então irmos penetrando devagar nesse universo do Cláudio Magno. Né? Bom, o primeiro trecho que nós vamos ver é um trecho da página 213, o último parágrafo da página 213, e vamos seguir até um pedacinho da página 214. Então vamos ver. Vamos ao jardim para nos distrair, tomar sol ou ficar na sombra conforme a estação, para ficar no ócio. Mesmo quando simplesmente o atravessamos para ir de um lugar a outro e evitar o trânsito da rua, por exemplo, para ir do Café San Marco à Igreja do Sacro Cuore, na Rua del Ronco, as conexões afrouxam-se. Andar é deslizar num tobogã. Em alguns bancos, um ou outro aposentado leu o jornal. Noutros, as grandes manobras da educação sentimental têm início. Mais adiante, mães empurram carrinhos. Garotos perseguem-se entre alamedas e moitas, desaparecem nos matagais cerrados, escondem-se na cavidade de uma árvore, tramam ciladas em florestas do Grande Norte, ou em áridas savanas, empurram-se nos balanços. Para além do bosque vê-se um ônibus passando pela Rua Giulia, mas o bosque é infinito. O balanço lança-se para o alto e o mundo cai num poço sem fim. É sorvido como o sangue do rosto. Quando volta para trás, não há mais nada. As coisas foram sopradas, deglutidas num turbilhão. Até as folhas do castanheiro da Índia, que há um instante renteamos, atirando para cima, desapareceram, esvoaçadas num vazio reluzente e leitoso. Mas a oscilação do balanço obedece às leis do moto pendular. O jardim todo é a iniciação à lei e à proliferação de seus codicilos. Até o Eros, mais uma ciência de licenças, proibições e infrações. Naquele florescimento vorticoso e selvagem, naquelas corridas ofegantes e sussurros na escuridão, aninham-se normas e parágrafos precisos. Jogar é obedecer. Não se pode infringir, como acontece lá fora. Onde os automóveis correm, os homens se combatem sem exclusão de golpes, tudo é permitido e aproximar. Bem, o que nos chama a atenção neste parágrafo, nestes dois parágrafos, vocês percebam a sutileza para descrever certas coisas. Porque quando ele vai falar sobre os namoros que acontecem no jardim, Ele não usa a expressão mais corriqueira. Né? Quer dizer, ele não diz de maneira explícita sobre o que ele está falando. Né? Mas usa uma expressão maravilhosa, quer dizer, as grandes manobras da educação sentimental. Né? E o que são os namoros? Né? O que são os primeiros namoros? Né? O que é a descoberta do amor? Né? Se não, no fundo, isso, quer dizer, grandes manobras da educação sentimental. Né? Quer dizer, então, esta capacidade, né, de encontrar uma maneira inusitada para expressar algo que é banal, né, quer dizer, isto é uma das características dos grandes escritores. Né? Com imagens assim, então, eles realmente nos surpreendem. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o jardim, na verdade, é um local de dimensões pequenas. Né? Mas a imaginação das crianças, né, quer dizer, ela transforma esse local numa selva, né, um lugar perigoso. Né? E o interessante é que esta imaginação infantil, ela é encampada pela imaginação do autor. Né? E isso torna, de fato, o jardim uma verdadeira cena. Este também é outro detalhe importante, porque isto vai acontecer de forma crescente no texto. Né? A imaginação que as crianças revelam, né, ela vai ser gradativamente, cada vez mais, encampada, assumida, né, pelo narrador, né. Vejam também aqui, logo depois, na página 214, como ele descreve a mera oscilação de um balanço. Né. Quer dizer, aquilo que é uma simples brincadeira, né, essa brincadeira é descrita de uma maneira tão inusitada, tão singular, né, que ela se transforma quase que numa experiência limite, né? Quase que uma experiência metafísica. Né? Quer dizer, o autor consegue, então, uma mudança abrupta, né, na forma de perceber a realidade. E consegue nos passar isso. Nós lemos este trecho que ele descreve o balanço, né? O que acontece quando uma criança está se balançando, né? E além de ser uma descrição perfeita, porque nós imediatamente, o texto nos remete imediatamente à nossa infância, né? ela tem esta capacidade, quer dizer, de falar de uma forma nova. Né? E é exatamente por isso que ela faz isso, ela nos remete diretamente à nossa infância, né? E nós então não só revemos, mas voltamos a sentir, né, o que nós sentimos quando nós brincávamos assim. Né? Ele consegue isso por causa da forma como ele escreve, por causa da linguagem que ele utiliza. Né? Bem, mas vamos continuar lendo. Né? Ainda na página 214, aqui no último parágrafo, seguindo até a página 215. A sombra do jardim, com suas imensidões multiformes, contidas em breves perímetros, inicia-nos à lei e às íntimas relações que ela entretém com o mistério. Até a lei que faz aquele peixe no vaso perder as escamas e arfar é rigorosa. E nela há um mistério obscuro, uma ferida antiga. Ninguém, não apenas o menino que há poucos dias ganhou aquele peixe na rifa da paróquia do Sacro Cuore, na Rua del Ronco, e o levou para casa todo feliz, pode realmente compreender por que aquele peixe, no lugar de desfrutar a água, a vida e as migalhas de pão, tem de ficar doente e talvez morrer. Por todo lado, no jardim, a necessidade se revela. As coisas são, e não há como questionar. Elisa te ama. As virtudes e os méritos de Elisa não têm nada que ver com isso. As castanhas caem dos castanheiros da Índia. Os ouriços se partem num estalido surdo. A estação avança num rufar de erra. Uma velha árvore apoia-se em outra, guerreira ferida querendo morrer em pé. Mesmo Antônio, com seu sorriso sempre igual e sempre de braço dado com a mão, anuncia uma lei enigmática e taxativa. E as crianças, ao saírem da escola, geração após geração, ao ir brincar pelas alamedas, logo aprendem a vê-lo como se também fosse um vigia, apesar de que, sem a mãe, não saberia encontrar a saída do jardim e voltar para casa, e nem mesmo contar os trocados para um refresco. Um vigia, porém, que pertence a uma corporação espacial especial, encarregada de tarefas desconhecidas. Bom, percebam que o que ele faz, quer dizer, Magris, ele cria, constrói diante do leitor um microcosmo como que apartado no mundo, um microcosmo com suas leis próprias, com suas regras próprias, né? Próprias e inesperadas. Vejam, ainda que seja possível nós lermos este trecho como um relato, muitas vezes a um passo de se tornar uma análise antropológica ou sociológica, digamos, no qual se mostram as regras tácitas da convivência social, né? Nós percebemos que não é essa a essência do texto. Né? O que o autor quer nos revelar é exatamente esta certa magia, né? Uma magia que só ele consegue observar e transmitir. Uma magia que se manifesta no jardim, mas um jardim que ele nos mostra como se refletisse, apartado do mundo, mas como se refletisse o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro e a soma das experiências humanas. Né? Então, isto é muito interessante. Eu percebo, então, que ele vai construindo o seu locus amoenus. né? Um jardim de magia, mas também um jardim de estranhamento, em que se revezam vida, morte, amor, necessidade. As leis que regem o mundo estão concentradas naquele pequeno lugar que é apartado do mundo, onde muitas vezes o sonho impera, onde muitas vezes a imaginação se sobrepõe à própria realidade. Vamos ler mais um trecho, aqui na página 216. Algumas árvores ao redor são velhas. Um enorme plátano transborda em protuberâncias e verrugas, mamas caídas, excrescências nodosas. A velhice é uma exuberância cáustica, vida que cresce destruindo sua forma e morre por excesso. Há umas poucas dezenas de metros da entrada, à esquerda, ao longo da alameda que corre paralela à rua Marconi, entre uma tilha de folhas em forma de coração e um jovem olmo, há um plátano cujo tronco é aberto e oco. Aquela cavidade é um bom esconderijo durante as brincadeiras e as incursões. A árvore está enferma, mas é gostoso ficar lá dentro, guardados na traiçoeira vastidão do mundo. As paredes internas são úmidas. Lambuzar as mãos com aquele terriço aguado na escuridão da árvore oca é tão agradável quanto manusear areia e lama para erguer castelos ou extrair figuras de uma formiga. Lá fora, as folhas sussurram. A umidade pinga feito saliva ao longo das paredes rugosas e termina numa pequena depressão. O estilicídio se junta numa poça clara, pia batismal oculta no bosque. Roçar aquele frescor com os dedos, molhar a testa e as faces acaloradas é um alívio. Até alguns pássaros se metem no tronco oco, vêm para matar a sede e se banhar naquela. Bem, a parte evidente, incrível poder descritivo, percebam que ele não se prende ao que nós poderíamos chamar de materialidade do objeto, dos objetos que ele descreve. Mas ele vai além, ele vai sempre além. Tudo está impregnado de um certo simbolismo. E de um certo mistério. E ele entra nesse mistério. E é um mistério que provoca uma reflexão sobre ele. Então, é muito interessante, porque é um dos ótimos exemplos em que o ensaio se mostra um gênero realmente híbrido. Um gênero onde cabem todos os outros gêneros. Nós ficamos permanentemente divididos, o leitor fica permanentemente dividido entre a sensação de estar numa narrativa ficcional e de estar realmente no ensaio. Isso é muito interessante. É um jogo que o Magris faz muito bem. E graças a este jogo, graças a estas imagens, muitas vezes de sonho, ele faz o quê? Ele consegue o quê? Ele consegue ampliar a própria realidade. Ele amplia de forma desmesurada a realidade. E então, tudo que ele descreve ganha esta aparência onírica. Mas percebam que, como ele lentamente, como eu disse já a vocês, ele vai se colocando, né, o narrador vai se colocando no papel das crianças, né, ou de uma criança em especial. Né. É quando ele descreve a parte oca da árvore, né, em que as crianças se escondem, ele dá a nítida sensação de que ele está falando de uma experiência que ele próprio vive. É um jogo, eu diria até que hipnotizante. Né? Nós precisamos ler e reler para realmente absorvermos as imagens, né, que ele nos oferece. Né? Mas quando nós pensamos que ele vai, pelo menos foi essa impressão que eu tive quando comecei a ler esse livro, O Cosmo, né? Muitas vezes você tem a impressão de que ele vai permanecer, que o narrador vai permanecer para sempre, né, neste jogo hipnotizante de imagem. Né? E que o texto todo vai ser essa coisa, quer dizer, mas se fosse isso, quer dizer, seria extremamente cansativo, quer dizer, seria um mero exercício de prosa poética, mais nada. Mas o Magnus faz muito mais que isso. E quando nós pensamos que ele vai permanecer, né, neste jogo, o que ele faz? Ele muda. Né, ele muda e introduz um personagem. Um personagem que é... Este primeiro personagem que ele introduz é o Sr. C. Né. E quando ele introduz o personagem, o que ele faz? Ele, então, aproxima o seu ensaio da ficção. Mais à frente, inclusive, surgirá um outro personagem, General D. Ambos são extremamente sugestivos, porque são personagens com algumas idiosincrasias muito interessantes. E o General D, inclusive, que é o que parece mais para frente no ensaio, ele é realmente sugestivo, porque é um homem tão meticuloso, tão metódico, né? E ele sabe que ele está morrendo, está infelizmente condenado por câncer. E então o que ele faz? Ele escreve as cartas de resposta aos pêsames que ele sabe que a sua esposa receberá. Então ele já quer deixar tudo preparado. Ele já deixa as respostas que a esposa vai mandar para as pessoas que lhe derem no futuro os pêsames pela morte do marido. Bom, uma outra característica, é que o Magnus também ele pode extrapolar, né, o espaço do jardim. Né? E ele faz isso. Vai, por exemplo, num determinado trecho, ele começa a falar sobre as lavadeiras que cantam às margens de um rio próximo. Né? E vai fazer o quê? Vai usar, então, essas lavadeiras, vai extrair disso também reflexões sobre a vida. Né? Tem um trecho muito bom na página 221, aqui no meio do segundo parágrafo. Né? Vamos ver o trecho. A água marulha, carregando consigo a tagarelice das lavadeiras e rachando suas mãos. Belas mãos robustas e vermelhas que sabem o que apertar e torcer. Bem mereceriam outros jogos, mas naquela água suja e gélida se estragam logo. Mas elas tagarelam e cantam atrevidas, ainda que a canção da água escorrendo seja sempre a mesma e a gente saiba o rumo que toma, porque me trair, que me deixar antes de me amar, você não era assim. Aquela água lava o pó, o suor, os resíduos líquidos do corpo que lentamente se desfazem. A vida é depósito, oxidação, gordura condensada no prato e preto debaixo das luzes, halo amarelento na roupa de baixo, melancólico selo de anos, que precisa de detergente. Até o grosseiro sabão que aquelas moças esfregam serve. Então, percebam que há aqui não apenas uma descrição quase que lírica, né, destas pobres mulheres que, com o passar do tempo, têm as suas mãos estragadas, né, pelo trabalho, né, mas também há toda uma reflexão sobre a própria vida, sobre a degradação do corpo, né, sobre, enfim, como o sabão ele não apenas limpa, né, as marcas que o corpo deixa, né, mas ele também destrói, né, essas mulheres e serve então para, de certa forma, apagar, né, as marcas que nós deixamos no nosso dia a dia, que o nosso corpo deixa no dia a dia. Então, de fato, é uma reflexão muito interessante, né, muito sugestiva. Né. E depois, logo depois deste trecho, ele faz um outro caminho, quer dizer, ele começa falando dessas lavadeiras e então leva o seu pensamento ainda mais longe, né? Quer dizer, ele vai falar sobre a própria formação da Itália, vai falar das guerras, né? Vai falar dos processos seculares por meio dos quais as culturas se mesclam, né? E depois retorna para o Brasil, faz o caminho de volta, né? Voltando então a falar deste lugar bucólico, né, deste locus amoenus, que não é apenas, que ele não trata apenas como centro da sua imaginação, né, mas como centro do mundo. Então ele novamente desce aos detalhes do jardim. Né? E agora, por exemplo, para falar da fauna, né? Da fauna que povoou o jardim. Né? Há um trecho muito bonito, muito bem escrito, em que ele fala sobre os gatos. Né? Vamos ler esse trecho. Esse trecho está na página 223. Né? O gato não faz nada, simplesmente é, como um rei. Fica sentado, aninhado, deitado. É convencido, não espera nada e não depende de ninguém. Basta-se. Seu tempo é perfeito. Dilata-se e contrai-se como sua pupila, concêntrico e centrípeto, sem precipitar-se em nenhum tipo de rotina ansiosa. Sua posição horizontal tem uma dignidade metafísica, em geral desaprendida. Deitamos-nos para descansar, dormir, fazer amor, sempre para fazer alguma coisa, e nos levantamos assim que a fizermos. O gato fica por ficar. Do mesmo modo que nos deitamos diante do mar só para ficar ali, deitados e abandonados. É um Deus do agora, indiferente, inalcançável. É uma descrição perfeita. É uma imagem extremamente precisa. Quem convive com felinos percebe que a descrição dele é perfeita. Eu convivo, Eu tenho três gatos aqui, e eles são exatamente isso, eles são deuses do agora. São indiferentes, são inalcançáveis. Então, percebam que voltamos àquilo que eu disse no início, com relação à figura que ele constrói para falar dos namoros. Nós podemos falar das coisas banais, das coisas do dia a dia, mas de uma maneira nova. Construir estas figuras que tornam aquilo que é banal efetivamente novo, singular. E ele segue falando aí sobre as aves, fala de um provável falcão, e percebam como mais uma vez, mais ou menos neste trecho, ele muda de tom. Ele muda de tom e gradativamente se transforma em criança. E não só isso, de observador e analista do jardim, ele passa mais uma vez a fazer parte daquilo que ele relata, daquilo que ele fala. Ele volta a ser criança. E isso é algo que vai se repetir ao longo desse ano. Vamos ver este trecho, que um trecho longo, mas que vale a pena ser lido. Começa na página 224 e vai até a página 225. O céu é de um azul intenso. O pôr do sol escoa ao longo dos troncos, resina sanguinosa, nos joelhos descascados também há um pouco de sangue. Um morcego passa voando bem perto da gente e por um instante, enquanto sua sombra passa debaixo da lâmpada que oscila na alameda, é enorme. A gente sente a sua asa no rosto, grande como a noite. A noite é profunda e olhar lá para o alto dá vertigens. O mundo é uma palavra repetida até perder todo o sentido. A floresta ao redor já está escuro. Entre as folhas flui um grande sossego. O bosque é uma toca acolhedora e protetora, copiosíssima, e nos faz sentir que ninguém é mais importante e duradouro que a folha apodrecendo ou a baga pisoteada. Aquele fretenir, chiar, ranger é uma lei imparcial, e não há que se abalar se um grilo de repente se cala. A floresta está em toda a volta, mas não estamos dentro da floresta. Soleiras invisíveis barram o caminho. Mesmo ali, sentados na grama alta sobre o pinheiro e o olmo, desafiando a proibição, mascando e cuspindo uma folha amarga que estimula a saliva, estamos de fora, excluídos do bosque, que talvez comece um metro adiante. Mas não há como achar a porta de entrada que leva até aquele roer e resmungar. Talvez o milhafre também esteja lá dentro. Que bobagem. O milhafre fica no alto e não entre as nuvens. Não é de estranhar que ele não venha com tamanho barulho, as pessoas falando pelas alamedas, as buzinas dos carros na Rua Marconi, uma menina berrando. Seria preciso preparar direitinho em buscar, despovoar o jardim e chegar ao trânsito às ruas e fechar ao trânsito as ruas adjacentes, esconder-se e esperar. Desse modo, o milhafre viria enorme no céu, a gente o veria por um tempo bancando o Espírito Santo, como viram os outros. São sempre os outros que veem as coisas. A gente só pode pedir que as contem para nós, e por nossa vez contá-las a outros, até que acabamos por acreditar que elas vemos. Mas o milhafre não é grande, é pequeno. Talvez nem conseguisse apanhar o esquivo. Quem sabe ele esteja aqui, sim, mas com essa pouca luz não dá para ver. E afinal, nem é a hora certa. O milhafre não é uma ave de rapina noturna. A coruja, essa sim. E com efeito está aqui, e lá vai seu chifre. Deve ser bárbaro ficar ali no alto, parado no ar, quase como conseguir entrar no bosque, bem na densidade. Passam as horas, os minutos, as estrelas tremulam além dos galhos, velas no abeto do Natal, caindo na noite negra assim. É hora do jantar e de voltar para casa. Bem, percebam que a própria linguagem dele, né, sofre algumas mudanças, né, com o próprio uso de diminutivos, né, a linguagem fica um pouquinho mais próxima do coloquial. Né? Por quê? Porque é um discurso infantil. Né? É uma criança que começa a falar aqui de repente. Né? Enfim, quer dizer, eu espero que vocês estejam notando, né, as dezenas de recursos que ele utiliza. Exatamente para que nós experimentemos aquilo que ele próprio diz aqui. São sempre os outros que veem as coisas. A gente só pode pedir que as contem para nós e, por nossa vez, contá-las a outros, até que acabamos por acreditar que as vimos. Qual é a função do escritor em geral? Né? O ensaio, o escritor de ficção, né, o poeta, se não esta. Fazer com que as pessoas acreditem, né, que elas de fato estão vendo, que elas de fato viram aquilo que lhes foi contado. Na verdade, é exatamente isso que quer dizer. O que nós vemos da vida é muito pouco, é uma fatia muito pequena, muito estreita da realidade. E grande parte do que nós sabemos, grande parte de tudo que nós classificamos, que nós definimos, que nós nomeamos, nós fazemos tudo isso por repetição. Fazemos tudo isso porque alguém nos contou. Muito bem. Como vemos, então, nós estamos diante de um texto absolutamente multiforme. Um ensaio multiforme. E um ensaio, inclusive, que pode assumir características de biografia. Né? Ele pode ser um caráter biográfico. Se vocês lerem, vocês verão aqui, tem um momento em que ele começa a falar do James Joyce, que viveu um período de sua vida entre elas. Né? E vai fazer isto depois com outros autores. Né? Com Italo Svevo, por exemplo, com Humberto Saba, né, ele vai falar sobre a biografia, sobre a vida dessas figuras. Né, mas também vai fazer análise literária. Então, vocês percebem, é uma miscelânea de gêneros, né, presentes num único texto. Vejam, por exemplo, na página 227, uma ótima análise que ele faz do Joyce. Né? Se outros grandes poetas do século XX, como Svevo, narram a inquietante odisseia do homem que está transformando a própria fisionomia milenária, Joyce conta a do homem que permanece igual a si próprio e que no fim de seu dia volta para casa, para sua identidade de sempre. As palavras isoladas de Joyce surpreendem o leitor, mas sua narração o conforta, atende suas expectativas, torna a lhe narrar uma história que ele já conhece e que necessita ouvir de novo. Para isso também podem servir, excelentemente, os palavrões do dialeto triste, ao menos, ou melhor, sobretudo no papel, pois Svevo, falando, solta alguma expressão um tanto licenciosa, Joyce, indignado, repreende-o, observando que coisas como aquelas podem ser escritas, mas não ditas. Bom, ele vai repetir, né, estas análises literárias muito interessantes com relação a outros escritores. Percebam que é um outro dado importante, quer dizer, o Cláudio Magris, ele não abdica, né, de criar um texto que repita no seu próprio centro, né, o tempo da observação do autor. O que eu quero dizer com isso é que ele tenta criar um texto que passe para o leitor a impressão, né, de que a narrativa, de que o relato está ocorrendo no exato momento em que nós lemos isso. Para fazer isso, para trabalhar com o tempo desta maneira, né, para dar ao leitor a impressão de que ele participa efetivamente dessa visita ao jardim, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar a ilusão, né, criar a ilusão de que tudo se passa em poucos minutos. Né. E como ele faz isso? Ele faz isto, vocês perceberão, usando de maneira recorrente a figura do garoto que leva o peixe ao lago. Este é um grande trunfo. Ele utiliza este garoto também para outras coisas, porque depois vocês vão ver como, quando vocês verem, vocês perceberão que o garoto gradativamente vai se transformando numa figura autobiográfica, como se ele fosse o próprio narrador na infância. Né? Como se este ensaio fosse, na verdade, em grande parte, uma narrativa autobiográfica. Né? E, de fato, acontece isso, como vocês perceberão, como o garoto acaba assumindo, né, a identidade do próprio autor. Bem, mas é um texto completo, né? Quer dizer, há espaço, inclusive, para humor. Vocês, quando vocês lerem, por exemplo, há um trecho interessantíssimo, um longo trecho, né, em que ele nos conta a luta da municipalidade de Trieste para acabar com os pombos, né, que infestam a cidade. É um texto de humor evidente, né? Um texto que trata de, que ridiculariza a burocracia, né, os governantes, muito, muito bem escrito. Né? E, bom, enfim, é uma série de reflexões, sejam elas sérias ou jocosas, né, mas são reflexões inebriantes. Né? Bem, há um outro trecho muito interessante que eu quero ler com vocês, que é um trecho da página, começa na página 236 e vai até a página 237. Né? Vamos ver. Naquela Alameda, em 13 de maio de 1945, estavam os neozelandeses que tinham acabado de chegar a Trieste. E a cidade respirava aliviada, ainda que por pouco tempo, do medo que havia chegado 2 dias antes, com o ingresso do nono corpus de Tito e sua violência. Bem, nós estamos aqui em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, e o nono corpus de Tito é um batalhão iugoslavo, não é? Os neozelandeses andam pelo Jardim de Egito e por essa alameda também, jogando laranjas e chocolates às pessoas que o servem. Aflora uma lembrança que quase certamente é falsa e, no entanto, está indelevelmente impressa na memória. No jardim, um soldado neozelandês de um jipe joga uma laranja e ele a agarra feito uma. Deve ser certamente um episódio que alguém lhe contou. Talvez, pouco mais tarde, um colega da escola que tinha vivido aquilo, ou que talvez tivesse ouvido de mais alguém. Talvez, naquele dia, os pais nem sequer o deixassem ir ao jardim, dada a excitação e a tensão que havia pelas ruas. E, afinal, ele nunca conseguiu agarrar uma bola, nem jogando com os amigos. E, no entanto, vê a cara do soldado, o lugar do jardim onde não aconteceu o episódio. A laranja vermelha e redonda, maçã de ouro das esferas. Talvez lembremos também e sobretudo não o que se viveu, mas o que nos foi contado. As coisas sempre acontecem com os outros. A memória também é correção, retoque do balanço, justiça que dá a cada qual o seu e, portanto, devolve o que nos cabe. Então, vejam, há espaço aqui, inclusive, para esta análise psicológica. Quer dizer, como muitas vezes a nossa imaginação nos engana, né? E como muitas vezes a memória, né? Que na verdade é uma falsa memória, mas esta memória ela tem este poder, né? de dar ao homem, né? Aquilo que ele não vive, mas que ele gostaria de ter vivido, né? A memória então como esta capacidade de iludir, mas de uma maneira positiva, de maneira a preencher certos vazios, né? A impedir que certas frustrações sejam completas, né? A verdade é que este menino, ele nunca conseguiu agarrar nenhuma bola sequer brincando com seus colegas, mas então na sua imaginação, de fato, aquele momento que o soldado joga a fruta realmente existiu. Né? É uma maneira belíssima de escrever, né? E este trecho, inclusive, nos remete, né, àquilo sobre o que nós estávamos falando antes, sobre as coisas que na verdade nós sabemos porque nos foram contadas. São poucas as coisas que nós conhecemos efetivamente. A grande parte das coisas nos chega através de terceiros, né, ou através da nossa imaginação. Tudo isto serve, não é? Quer dizer, para criar este lugar único, não é? Onde então o mundo inteiro está presente, do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista poético, do ponto de vista autobiográfico, não é? Esta miscelânea, não é? de temas que surgem e que vão se encadeando, né? e de estilos também, de maneiras de escrever, de maneiras de se expressar, né? Quer dizer, tudo isso então vai compondo este texto, que não é apenas, como eu disse a vocês no início, a descrição de um locus amoenus, mas é ele próprio um locus amoenus. Quando nós lemos, nós nos sentimos inseridos neste mundo idílico, neste mundo de sonho, neste mundo aprazível. Como o próprio Magnus diz, quer dizer, aqui nesse ensaio, o jardim é promessa. É também cemitério, mas também é promessa. Bem, eu disse a vocês que aquela identificação entre o narrador e o menino, a presença recorrente do menino, ela se aprofunda. Bom, vamos ver isso aqui neste trecho, na página 239, no final da página 239, até um pedacinho da página 240. O garoto, com seu vaso na mão, chegou ao lago. Entra no canteiro próximo à ponte. Estica o vaso com o peixe até a borda. Quiçá, pela primeira vez, percebe o seu rosto refletido na água amarelenta. Vê as lágrimas despontando de seus olhos. O seu peixe, ganho na loteria da paróquia, está doente. Naquela pouca água do vaso vai morrer, de certo. Mas talvez, lhe disseram, no lago poderá ficar bom. Entorna o vaso. Seu peixe cai no lago e desce rumo ao fundo, no qual se entrevêem tufos de ervas e seixos rolados como obáculos de um mosaico. O peixe chispa, vermelho, se contorce, feito o dedo ferido e ensanguentado. O adeus é uma faca que dói e parte o mundo como uma maçã. Aquele mundo que não será mais inteiro. O garoto está aqui, desse lado da ponte, e o mundo está lá, do outro lado, onde seu peixe desapareceu, para viver ou morrer. Na igreja do Sacro Cuore também há um peixe, está desenhado no chão, no mosaico. Ele nada e tem um nome escrito com letras estranhas de outro alfabeto. E que tem a ver com Jesus e significa Salvador. Foi até o Padre Lido quem explicou. Mas o outro peixe, o vermelho, está perdido, ao menos para o garoto. Se for, algumas lágrimas rolam ao longo de seu rosto. Lava as faces meio sujas e se suja. Vai parar na boca com um gosto salgado. Quer dizer, nós temos a nítida sensação de estarmos diante de um relato autobiográfico. Como eu disse a vocês, é uma sensação crescente que nós temos neste ensino. E há, inclusive, evidente, um lirismo aqui. Mas há também, neste texto, espaço, inclusive, para um levíssimo erotismo. Se vocês, quando vocês lerem, vocês verão que também num trecho que dá a aparência de ser autobiográfico, ele recorda das mães das crianças que visitavam cotidianamente o jardim, que visitam cotidianamente o jardim. E nós, vocês perceberão então que é um trecho com uma sutil carga erótica. E, de fato, à medida que nós nos aproximamos do fim do texto, o tom memorialístico, ele parece crescer. Inclusive, há um momento em que surge um claríssimo eu. Ele usa o pronome, e quando ele se refere às aventuras com uma menina que anda de bicicleta. Quer dizer, é como então há há então esta transformação completa, né, em que o eu do narrador, quer dizer, se assume, né, como personagem também. Né. Bem, o texto termina de uma maneira muito interessante. Termina com um menino, né, que abandona o jardim, né, agora com as mãos vazias. Mas é muito interessante porque o texto não termina de forma melancólica. Quer dizer, nós visitamos aqui a história de Trieste, visitamos os escritores de Trieste, visitamos características sociológicas, antropológicas, conhecemos a descrição do espaço urbano, pelo menos de parte do espaço urbano, né? Certamente conhecemos um pouco da vida do próprio autor, né? Ainda que não tenhamos certeza absoluta disso, mas tudo nos sugere, né? Enfim, lemos um ensaio extremamente complexo, né, onde vários gêneros confluem, né, e esta última imagem, quer dizer, a imagem do menino que sai de mãos vazias, né, do jardim, é muito interessante, porque a impressão que me passou, né, que me passa sempre que eu leio este texto, é que o menino não sai do jardim de mãos vazias apenas por ter deixado o seu peixe no lago, né, sem saber o que de fato aconteceria. Né, se aquele peixinho está doente, né, ele vai sobreviver, né, ou não. Mas o menino sai de mãos vazias certamente porque ele nos entregou tudo. Ele ofereceu ao leitor tudo que havia de aprazível, né, no jardim da sua memória. Então, eu acho que esta é a grande questão deste texto. Né? Na verdade, ao fazer com que nós penetremos neste jardim, entendeu? Ele não só reconstrói, né? Ele não só nos faz participantes do seu locus amoentus, né? Mas ele nos presenteia, nós podemos retornar e adentrar novamente o jardim, né, quantas vezes nós quisermos, e viver de novo todas as experiências, todas as alegrias e as tristezas dessas histórias que ele nos relatou. Né? Bem, meus caros, esta era a aula de hoje. Como sempre, vamos fazer aí um breve intervalo de 10 minutos. Vocês podem mandar as suas perguntas para cursos@sedete.com.br. Né? Para encerrar a nossa aula de hoje. E nós temos aqui duas perguntas feitas pelo Bruno. Né? Duas perguntas feitas pelo mesmo aluno. Bem, a primeira pergunta que o Bruno faz é sobre, voltando ao tema da aula anterior, em que nós falamos sobre o Josef Roth, né? Ele pergunta sobre isso, quer dizer, como é esta coisa de escrever, né, em momentos de grande angústia, né? Quer dizer, como é que certos escritores conseguem extrair forças, né, de onde eles conseguem extrair forças para escrever em situações de extrema dificuldade, extremo desconforto, extrema adversidade. Né? Bem, meu caro, eu acho que logo que eu li a sua pergunta, o primeiro exemplo que me veio à mente, me veio imediatamente à mente, foi o exemplo do Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem o trabalho, a vida do Viktor Frankl, mas é um judeu que foi preso em campo de concentração, né? E, enfim, acabou perdendo a mulher, né, que também morre no campo de concentração, né, os pais, se não me engano. Enfim, ele passa por essa experiência terrível, uma experiência terrível. E, no entanto, jamais perde a esperança no ser humano. Eu acho este gesto de extrema confiança, né, no homem, do Viktor Frankl, como assim, como um exemplo, no século XX, um exemplo mais incrível que pode existir. Quer dizer, alguém que, tendo vivido uma experiência trágica como essa, né, efetivamente trágica, conseguiu, quer dizer, não só não perder a confiança no ser humano, mas entender que ele só não perdeu a confiança, ele só não foi derrotado por essa experiência, né? Por quê? Porque ele percebeu que o senso de dever, né? O senso agudo de dever que deve mover o homem, ele não é nada mais do que a manifestação do amor. É só isso, né, que pode tornar um homem maior do que as adversidades, né? Quer dizer, pode tornar um homem maior, inclusive, do que ele próprio é. Quer dizer, entender que o amor está acima de tudo, né? Então, de maneira que eu acho que, para mim, é uma figura paradigmática, né, dentro do século XX. Né. Há outros escritores que passaram por experiências semelhantes e depois continuaram escrevendo, né. Alguns continuaram escrevendo e, enfim, acabaram se suicidando, né? Mas, enfim, eu acho que o Viktor Frankl é um grande exemplo, né? É um grande exemplo de superação e é uma figura na qual nós precisamos nos espelhar sempre, né? Depois o Bruno também faz uma pergunta sobre a produção clássica de textos com a produção contemporânea de textos. Como é que fica isso? Há espaço, né, na literatura contemporânea em que os gêneros se rompem, né, em que, enfim, acontecem todas essas experiências de linguagem, essas mudanças todas, essa literatura de vanguarda. Há espaço para quem quer escrever de forma clássica, né? Há espaço para uma composição clássica de textos, né? Bem, se você ler atentamente o ensaio do Magris, né, você verá que, apesar da multiplicidade de gêneros ali presentes, né, tudo tem um encadeamento perfeito. Então, é um texto clássico. Eu diria, né? Exatamente nesse sentido, no sentido de ser perfeito, né? Dizer, esta é a questão. Muitas vezes, quando nós usamos a palavra clássico, a gente tem a impressão de estar se referindo a uma coisa do passado, né? Uma coisa que não existe mais. Isso não é verdade. Ninguém aqui tem uma visão passadista, né? Uma visão... Eu acho até que há necessidade de uma visão anacrônica hoje em dia, né? Porque nós temos que recuperar voltar a ler os grandes escritores do passado e aprender com eles, né? Precisamos refutar essa conversa mole, né? Esse blá blá blá de que o escritor tem que se reinventar a cada dia, tem que viver fazendo malabarismos com a linguagem, né? Porque senão ele não é genial. Tudo isso é uma bobagem, né? Mas percebam uma coisa importante que todo escritor precisa ter em mente, é o seguinte, quer dizer, ninguém está obrigado a seguir modismos, né? Ao contrário, os grandes escritores, né? Quer dizer, eles criam as modas, né? Na verdade, eles escrevem não para criar modas, quer dizer, quem cria a moda são aqueles que vêm depois deles, os seus continuadores, que esses sim, né? Quer dizer, os seus seguidores, né? Esses sim criam modismos. Então, quer dizer, uma verdadeira nulidade, né? O escritor que hoje simplesmente quiser repetir, por exemplo, o que James Joyce fez no Finnegan's Wake, né? Eu considero que está absolutamente fora de lugar, né? Alguém que pega um determinado modelo e simplesmente o repete, né? Numa das entrevistas recentes que eu dei, no último mês e meio, eu falava exatamente sobre isso. Sobre os péssimos chavões, né? Os péssimos lugares comuns, né? Quer dizer, então nós temos o chavão do sujeito que fala sobre o céu azul, onde as estrelas brilham, e a lua dos namorados, né? Essa conversa mole, e temos também o chavão do sujeito que hoje quer repetir a experiência concretista, por exemplo, aí não consegue sair daquilo. É um chavão tão ruim quanto o primeiro, né? Então, você e todas as pessoas que querem escrever, Bruno, elas não têm que se preocupar com isso, né? O escritor não tem que se preocupar se ele está sendo anacrônico ou não, se ele está seguindo a moda ou não, quer dizer, se há espaço para ele ou não. Ele precisa escrever, né? Escrever sendo absolutamente franco, né, consigo mesmo. Escrever de determinada forma, porque é a maneira como ele acredita que ele deve fazer. Se vai ser bom ou não vai ser bom, isso é uma outra questão. É uma questão que a posteridade vai dizer, né? Mas ele precisa cumprir o dever que ele tem com a sua própria consciência, né? Com a sua própria consciência, com os seus valores, né? Com as coisas que ele quer. Se ele começa a escrever querendo agradar, né, a panelinha que ele frequenta, né, os seus colegas de bar, né, o seu professor de teoria literária, né, enfim, já é um péssimo começo, né? Então, liberte-se, né, dessa angústia, quer dizer, se há espaço ou não para um autor clássico, né? Simplesmente escreva, né? Simplesmente escreva, faça o melhor que você pode fazer. Estude, leia, escrita é um trabalho cansativo, né? Um trabalho braçal, não é simples, não é fácil. Né? Escrever de uma maneira profissional é extremamente cansativo, mas faça isso. Siga, obedeça a sua consciência, faça o melhor que você pode. Esta sim tem que ser a sua preocupação e de todos os estudantes. Muito bem, meus caros. Então, até a próxima semana. Espero que vocês tenham tido um bom final de semana e comecem a produzir os seus ensaios. Aqueles que desejarem, né, escrever, ninguém é obrigado a escrever o trabalho de fim de curso. Né, comecem a produzir. A data vai até 31 de dezembro. Muito obrigado, boa noite, até a semana que vem.